Chegada a Mans, isso é o time do 015. O 3663 pode voar direto da Elda, presidente? Voe direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. É 311-140 grau 059, autorizado pouso, pistão zero. Autorizado pouso, Xanemia 3, pistão 1. Xanemia 225, decolou 09, controle 199.35. 1935, bom dia, 6225. Controle Salvador, Xanemia 6225, bom dia. Né, 6225, suba ao 320, saída da Momo, contato do radar na decolagem. Atenção, 320, Momo, contato radar. 7. Juliette, mantenha meu pé corredor Axé. Manterá meu pé e seguirá pelo corredor Axé o Alfa Victor Juliette. 9. Traz informação Índia, autorização Curitiba nível 360. Curitiba, eu tenho 380, copia? Afirmativo, você. 3859 autorizado Curitiba, no 380, via Perzulu 44. Decolada 1-0, primeira curva direita, Nadael, Leda Eudes. Controle 19935, transponder 5503. Só um minuto para o cotejamento. Azul 4299, está para o táxi? 299. Táxi autorizado à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1-8-6-12, altímetro 1-0 no 5. Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre 2-6. Obrigado, você também. Solo Salvador, Oxenia 6, 1-1, ligou. 3-1-1, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, Alfa Juliette, 1-1, 3859, coteja. 5221, Laura Fulci, Bete Sala. 3859, pode cotejar. Estimativo, autorizado Curitiba, nível 360, VA 344. Se falta 1-0, com povo à direita, saída da El, Leda, eu, 1935, ao controle de 5. 3859 é nível 380. O senhor quer que coordene o 36? Não, negativo, 380. Firmativo, chama o posto acionado. Solo, trip 5221 para posto back acionado. Trip 5221 está autorizado, chama táxi. Bora para o táxi. 6311, o Xanero vai manter antes da Juliette. Gente, mantendo antes da Juliette, 6311. 3304, decolosino 2, controle 119, decimal 35. 1935, 3304, bom dia. Oi, Salvador, 4299, 4299, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolado da 17, corredor Axé. Mantente condições visuais, corredor Axé, Papa Romeu, Índia, November Alpha, reporte do farol da Barra. Confirme farol, ataque remetido em Veracruz? Afirmativo, TGL e Veracruz. Sim, reporte do farol da Barra, Papa Romeu, Índia, November Alpha. manterá em condições visuais a Porta Alfa lá da Barra, o Papa Romeu Índia, November Alfa. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar, suba para nível de voo 380, sai da árvore. 380, árvore 3304. Chamou? 6312 é o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Sami Recife, 125 decimal 1, 133 decimal 25. 251-3325, bom dia. Romeu Fotango, 2160 graus 069, autorizado a colapso no zero. Solo 5221, está pronto para o táxi, POB 71, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 5221, táxi autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chama a torre, 1-8-6 dúzia, altímetro 1-0 no 5. 5221 vai chamar a torre no ponto de espera. Contor, bom dia, 4299, passa 1000 pés da EL, perfil. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Pessoal 360, perfil da EL 4299. O 6311, assim que o trip está saindo via parte livrar a Juliette, ingressa para o portão 11. Pode passar o destaque para 11. Romeu Índia November Alpha, informa o tráfego 12 horas a 3 milhas, mesmo sentido, é um Charlie 150, mantendo 1.010. Assente do tráfego da companhia Índia November Alpha. Controle Salvador, Papatango, Romeu Papatango, decolado da 17, acendendo agora a 1.010 para ingressar no corredor Axé. Papatango, Romeu Papatango, mantém-se condições visuais a 1000 pés no corredor Axé, informe o destino. Mantendo condições visuais até corredor Axé, Romeu Papatango. Romeu Papatango, informe o destino. Repita, por favor, controle. Confirmo, Romeu Papatango, informe o destino. Vai manter a saída a bordo, curva direita, após voa posição Elefant, após direto, vitória da conquista. Copiar a bordo, Elefant, após. Sami Recife em 125.45 ou 126.85. Recife 2545 ou 125. Bom dia, 62. Guarulhos. Confirmando, é 5516 o transporte. Está correto, já não puxa essa nada. 21, decolou 18, controle 119, decimal 35. 1935, coração. Papatango Romeu Papatango, informa tráfego 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, é um Charlie 150, mantendo meu pé. Tá frente do tráfego, Romeu Papatango. Controle Salvador, trip 5221, perfil Arbon. Trip 5221, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbon. 200, subida Arbon, 5221. Em Santa Vita Juliette, frequência livre para coordenação. Na 3304, Sami Recife, em 126, decimal 0. 260, 3304, bom dia. Bom dia, boa noite, 2.5.0, da Mari, na decimal de Amor, Gono 982, dispara nível de voo 050, qualidade de chegada Mari. Força Aérea 2582, desce para 2000 pés, NH1-0-1-5, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Para 2000 pés, registrado, NH1-0-1-5, frequência livre para coordenação, Papa Romeu, Índio November Alfa. Doutora, CNRS 1426 a bordo. Ah, tem 2 horas de Natal. Confirma a autonomia? 2. Não copiei. 02, 1312, passe autorizado, parte 1 no Índio Alfa. Ponto de espera da 90, tô indo. Tango Romeu Papa Tango, frequência livre para coordenação. Então 3859 na escuta. 59, prossiga. 3859, agora vai chamar em 121 decimal 1. 21 decimal 1, tá 3859. 9581 na escuta. Escuta. Agora o senhor vai se comunicar comigo em frequência 121 decimal 1. Xenome 312, autorizado. Bom dia, autorizado a linha de colapso, estando 0, vento 130, grau 069. Papa Romeu, November, bom dia, desço para nível de voo 070, autorizado via chegada a Mari. 070, via chegada a Mari. Oscar, Axei Uniforme, acionando identificação, repasse pronto de ponto de descida. É chegada na proa de Cosmo, Cosmo Aman, desce para nível de voo 080. É 312, decolou 28, controle 119, décimo 35. 1935, né? Obrigado. Muito bem, bom dia, senhorita, obrigado. Salvador, bom dia, né? 6312, vai passar um pés na Pajama, na frente. O Senar 6312, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA. 6312. 2859 para se comunicar com Sol em 121 decimal 1. marcha travada, Força Aérea 2582, autorizado pouso, pista no 0, 120 graus, 069. 2582, pouso no 0. 182, desça para 2000 pés, Senegal, no 0, 15, autorizado na LS, porta estabilizada. 2105, vai encontrar o voo 982. Voo 88, da presente voo direto ITAP, desça para nível de voo 050. 50, voo 8, Romeu, Romeu, Novemba, desce para nível de voo 060. 060, Novemba. Salvador, trip 5221, passou agora a posição Arbor. É, autoriza a proa direta de Vitória da Conquista, partida presente? Trip 5221, autorizado direto conquista. Autorizado na cor de conquista, 5221. Solos 3-2, direita do solo, luz e nas manobras. Direita do solo, luz e nas manobras. Mal 0. Equipe 1-2-0. Salvador, bom dia, Força Aérea 2-5-2. O Força Aérea 2-5-2, chame 1-2-1-1. 1-2-1-1. Noite 8, desça para 3000 pés, Senegal, no 015. 3000 pés, 1500, 882. Meu Romeu, Novembro, desça para 4000 pés, Senegal, no 015. Desce para 4000 pés, Romeu, Novembro. Último que chama o controle. Papa Romeu Golf Mike X-Ray Oceane 0125. Bruno 982, complete final, Sami Torre 18, decimal meio. Serviço radar 50 milhas, sudoeste de Salvador. Vou indo para o Edmar, reporte o campo para descida. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, Ascani 0135. Terra da Xerreira, 1092, continua a aproximação, informarei que está livre, a aeronave está livrando a pista aqui. 92. Eu sigo o papai uniforme Bravo, Novembro Bravo. O Gol 992, o vento 140 graus, 029, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 0198. Papá Romeu Romeu Novembro, para o sequenciamento, mantenha presente proa. Papá Romeu Romeu Novembro, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, seu limite ao curso do localizador. E ela Papá Romeu Romeu Novembro, curva à esquerda, proa 030, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, Romeu Romeu Novembro. Gol no 88, dispara 2000 pés, que negar no 015, autorizado final LS, reporte estabilizado. Papá Romeu Mike, Golf Mike X, informe de cima. Nível do plano, o Golf Mike X-Ray? 270, suba até o nível 180. Então, 180, Golf Mike X-Ray. Proa do destino, o Golf Mike X-Ray. Então, Azul Montia, tá 3859, contigo, era 0. 3859, tô autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Aqui mantém a cabeceira no 0, 3859. 414, desça para o nível 050. 050. Você já viu tomar Quebec? Então, a gente mantém 1.500 pés no corredor, em condições visuais, se portam através de Paris, viu tomar Quebec? Solo 38, direita, solo 121, décimo 9. 121, visual. Chama solo 121, décimo 1.